Alô, não, não é a sua ex que tá falando. Quem tá na voz não importa, mas pra sua pergunta eu tenho a resposta. Seu beijo não vai encostar nessa boca, sua boca não vai tocar nesse corpo, seu corpo não vai dormir nessa cama, porque essa cama virou palco de outra transa. Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu. Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu. Nessa boca, sua boca não vai tocar nesse corpo, seu corpo não vai dormir nessa cama, porque essa cama virou de outra dança. Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu. Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu. Atual que tá falando. Quem gostou faz barulho. Obrigada, gente. É isso, Luísa Martins.